Salvador, bom dia. Ou, mano, mano, meia hora. Mano, ponto espera da 1-0, pô. Bom, no 161, boa, autorizado, aliás, decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 1 a 0 nós. Autorizado, alinhagem, decolar, pistão no 0, 1-161. Voo no 161, decolador de 29, controle 119, decimal 8, boa. 198, no 161, bom dia. Salvador, bom dia, no 161 e 600, nada é, ó. No 161, contato radar, sobe manter 360, boa letra. 360, Bono Leda, 161. O 9072, adiciona a identificação, desce para 2000 pés. Transição no 096, voa dona. Direto do 9072. contato, 0360. Trip 5557 em coordenação trip de solo, reporte táxi. Chapa táxi, obrigado. Boa no Brise, no Ouro 61. Ano 61, chama o centro Recife, ano 251, alternando 3395. 251-3395, ano 61. Obrigado, bom dia. para o TAC 5557. TAC 85337 para o Galeão. Tive 5557 autorizado, TAC via Pátio, Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no meio. Afirmativo, Pátio, Índia, ponto de espera, chama pronto, 1 no 0 no meio. Espera pronto, 5557. 5557, autorizado em área decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 8 nós. Decola, 5557. Decolar 241 no controle 19-8. 19-8. controle Salvador, bom dia, tipo 5557, precisando de 500 pés na saída da Euleda. 5557, prossiga. Restrito nível 320, vou abrir. 320, vamos abrir. Interceptor, visual com a 10 do 90, 72. 972, Torre 1, 895, com pouso. Muito obrigado, bom fim de semana. Salvador, bom dia, gol 9072. O 9072, ajuste agora, o 9015, reporte baixado e travado. Reportaram. Baixou, travou, 9072. Gol 9072, autorizado pouso, pistão 90, vento 1970 graus, 8 nós, pistão úmida. Obrigado, pouso autorizado na 10, 9072. 5557, chamo centro Recife, 1251, alternão do 3395. 351, 3395, boa. Boa, linha decola, pistão no zero, vento 1970 graus e no zero nós. Linha decola, pistão no zero. 601, decolar 253, controle 119, decimal 8. 398, guarda, 3601. De Salvador, tá 3601, 1400, Israel, Leda. 3601, contato da Sabumanê, 360, boa Leda. 360, direto Leda, tá 3601. Ah, 3601 vai voar para 180, 15 milhas devido à formação. Jan 3601, restrito 340, boa brilho. Direto brilho, restrito 340, Jan 3601. Jan 3601, chamo o centro Recife 1251, no alternão 3395. Salvador, voo 9077, para dar 10. 9077, ali em decola, pistão 10, vento 160 graus, 10 nós. Decola 10, 9077. Voo 9077, decolador 08, controle 119.8. 098, muito bom dia, voo 9077. Salvador 9077, já voou? Voo 9077, contato radar, Sato Mantenha 380, voa Leda. 380, direto Leda. Voo 9077. Gol 9077, chama já para Recife, 1251-9133-95. 251-3395, gol 9077, muito bom dia.